perdê-la. Te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Ser um anjo e não passo apenas no que sou. Te daria um par de estrelas e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando o meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. www.targetw.com, a referência para o mundo. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos acompanhando o Arena Sertaneja Especial, apresentando as 15 músicas sertanejas mais executadas no país em 2012. Na segunda colocação, acompanhamos Vitor e Léo, Não Me Perdoei. Número 3, Paula Fernandes, Cuidar Mais de Mim. E agora, vamos acompanhar a música sertaneja mais executada no Brasil no ano de 2012. Mas antes, desejo a você um feliz 2013, com muita paz, amor e saúde. E tudo de melhor pra você que é Target. Continue vivendo o mundo Target em targetw.com, a referência para o mundo. Fiquem todos com Deus e com a posição de número 1, a música sertaneja mais executada no Brasil no ano de 2012. Posição que pertence a Paula Fernandes e Taylor Swift, Long Live. Rolou muito durante todo o ano e ficou com o posto máximo do Arena Sertaneja. Curte aí, Long Live, com Paula Fernandes e Taylor Swift. Tchau, tchau. Arena Sertaneja. Número 1. Forget Radios. Lembrei desse sentimento gritando dentro de nós. Éramos todos meninos, em cada um vivia uma paixão, como na cena de um filme. Vencemos pesadelos enfrentando os dragões, criados por nossos medos, fruto da imaginação. De frente a uma nova era,